Fecheiro 26, página 244, capítulo 19. Rogando a um fantasma. Estava finalmente em casa, na rua Furey, onde tinha vivido com Frank e Brianna quase 20 anos. As azáleas da entrada não estavam totalmente secas, mas as suas folhas pendiam em cachos polvorentos. Uma espessa camada de folhas secas jazia sobre a terra fendida. Pusei as malas à entrada e fui ligar a mangueira. Tinha ficado exposta ao sol, o suficiente para queimar a mão naquela serpente verde de borracha, e fui a passando da esquerda para a direita até que a água surgiu com um rugido. Não me agradavam muito as azáleas, já as teria arrancado há muito. Porém, depois da morte de Frank, resisti a mudar qualquer coisa em casa, pensando em Brianna. Já bastava a mudança de entrar para a universidade e morrer-lhe o pai, tudo no mesmo ano. Eu levara muito tempo a prestar atenção à casa. Podia continuar a fazê-lo. Já chega, disse com enfado às azáleas, enquanto fechava a torneira da mangueira. Espero que estejam satisfeitas, porque não levam mais nada. Eu também preciso de uma bebida. E de um banho, acrescentei ao ver as folhas matizadas de lama. Sentei-me na borda da banheira, de roupa um vestido, agitando a água até os sais de banho formarem espuma. O vapor subia daquela massa borbulhante. A água devia estar muito quente. Fechei a água e fiquei sentada por um momento. Sabia perfeitamente o que estava a fazer, desde que embarquei no Flying Scotsman em Inverness, e senti o tamborilar do comboio sob os carris. Estava a testar-me a mim mesma. Tinha tomado nota de todas as máquinas e artefactos da vida moderna e, o que era mais importante, da minha reação a elas. O comboio para Edimburgo, o avião para Boston, o táxi desde o aeroporto e tantos outros luxos mecânicos, as máquinas modernas, a iluminação pública, os lavabos, os restaurantes onde um certificado de higiene e segurança garantia a possibilidade de não contrair uma intoxicação alimentar. E no interior da minha própria casa, os omnipresentes botões, de onde provinham a luz, calor, água e comida cozinhada. A questão era: importava-me com tudo isto? Podia viver sem todas as comodidades, grandes e pequenas, a que estava habituada? Isso era o que eu me perguntava a cada toque de botão, a cada rugir de motor, e estava segura de que a resposta era afirmativa. Nunca me tinha importado muito com tudo isso. Desde a morte dos meus pais, quando eu tinha 5 anos, vivera com o meu tio Lamb, arqueólogo que eu acompanhava nas suas expedições. Portanto, este criara-me em condições que se podiam qualificar de primitivas. A água já estava suficientemente morna para ser tolerada. Deixei cair o roupão no chão e mergulhei com um agradável estremecimento. Mas as comodidades eram apenas isso, nada de essencial, nada de que não pudesse prescindir. Claro que não só as comodidades estavam em questão. O passado era uma terra perigosa. Mas nem mesmo os avanços da dita civilização bastavam para me garantir segurança. Eu sobrevivera a 2 guerras modernas e, na segunda, servindo nos campos de batalha. E todas as noites podia ver pela televisão como se ia formando a seguinte. Retirei a tampa do ralo com os dedos, suspirando. De nada servia pensar em coisas tão impessoais como banheiras, bombas e violadores. Água corrente era apenas uma distração sem importância. O verdadeiro problema estava nas pessoas envolvidas: Brianna, Jamie e eu. O resto da água escoou. Levantei-me sentindo a cabeça leve e limpei o resto da espuma. O espelho estava embaciado, mas consegui ver-me suficientemente bem de joelhos para cima, tão rosada como um camarão cozido. Pousando a toalha, olhei para o meu corpo. Fleti os braços e levei-os acima da cabeça à procura de partes moles. Nada. Os bíceps e os tríceps estavam bem delineados. Os deltoides apresentavam-se redondos, descendo até à curva acentuada dos peitorais maiores. Virei-me ligeiramente para um lado, contraindo e relaxando os abdominais. Os oblíquos, com boa tonificação. Os rectos abdóminis achatados, quase até produzir uma concavidade. É uma sorte a família não ter tendência para a obesidade, pensei. O tio Lamb conservara-se elegante e em boas condições, até ao dia da sua morte, com 75 anos. Supunha que o meu pai, o irmão do tio Lamb, terá tido a mesma complexão. E interroguei-me então como terá sido com a família do lado da minha mãe. As mulheres, no fim de contas, tinham sempre uma certa quantidade de tecido adiposo com que se preocupar. Virei-me de costas e espreitei por cima do ombro para o espelho. Os músculos das costas eram visíveis ao torcer-me. Ainda tinha cintura e estreita. Quanto às nádegas, bem, pelo menos não tinha pele de laranja. Virei-me de frente e mirei-me ao espelho. Podia estar pior, disse em voz alta. Um pouco mais reconfortada, vesti a camisa de dormir e dediquei-me a dar uma volta à casa antes de me ir deitar. Não tinha gato nem cão para alimentar. Bozo, o último dos nossos cães, morrera de velhice no ano anterior e eu não quisera adotar outro. Porque Briana estava na escola e o meu horário no hospital era longo e incerto. Regular os graus do termostato, verificar as fechaduras das portas e janelas, comprovar que a luz da cozinha estava apagada, e era tudo. Durante 15 anos, a minha rotina noturna tinha incluído uma passagem pelo quarto de Briana, mas isso terminara quando ela entrou para a universidade. Movida pelo hábito, abri a porta do seu quarto e acendi a luz. Há quem tenha um afeto pelos objetos e quem o não tenha. Bri tinha. Não havia praticamente um centímetro de parede visível entre os cartazes, as fotografias, as flores secas, as telas pintadas, os diplomas emoldurados e outros obstáculos. Algumas pessoas criam de tal forma um ambiente à sua volta que os objetos, para além do seu significado e da relação com o que os circunda, ganham algo mais. Uma aura indefinível que pertence tanto ao seu proprietário como aos próprios objetos. Estou aqui porque a Briana me colocou aqui. Parecem dizer as coisas no quarto. Estou aqui porque ela é quem é. Era estranho que ela tivesse essa aura, sinceramente. Frank tinha. Quando fui buscar os seus pertences ao gabinete dele na universidade, depois de morrer, pensei que tinha acabado de recolher os restos fossilizados de um animal extinto. Quanto a alguns dos objetos de Briana, a relação com ela era óbvia. Fotografias minhas, de Frank, de Bozo, de amigos. Os restos de tecido tinham sido feitos por ela. Ela escolhera os padrões, as cores de que gostava. Mas outras coisas? Por que haveriam as cascas secas de caracóis anunciar Briana? Assim como a pedra pomes que apanhara na praia de Truro, que não se distinguia de 100 milhares de outras, exceto pelo facto de ter sido ela a apanhá-la. Eu não tinha paixão pelos objetos. Não sentia necessidade de possuir nem de exibir. Antes de Briana ter idade suficiente para colaborar, Frank costumava queixar-se de que o nosso mobiliário era espartano. Fosse por causa da minha educação nómada, ou apenas porque era mesmo essa a minha natureza, vivia sem a necessidade de as coisas que me rodeavam refletirem quem eu era. Jamie era igual. Tinha alguns objetos que levava sempre na sua bolsa do quilt, como talismãs, ou porque lhe eram úteis. Mas nunca tinha tido posses, nem se interessava pelas coisas. Mesmo durante o pequeno período em que vivera luxuosamente em Paris e no período maior em que vivera tranquilamente em Lallybroch, nunca mostrou disposição para adquirir objetos. Ainda assim era estranho que Brianna se parecesse tanto com os seus dois pais, tão distintos entre si. Desejei silenciosamente boa noite ao fantasma da minha filha ausente e apaguei a luz. A imagem de Frank acompanhou-me até ao quarto. A grande cama de casal, intacta, sob o edredom de cetim azul escuro, trouxe-o à mente com súbita nitidez, algo que eu não fazia há muitos meses. Talvez fosse a possibilidade da partida iminente que me fazia pensar agora nele. Neste quarto, nesta cama, aliás, eu dissera-lhe adeus pela última vez. Não podes vir para a cama, Claire. Já passa da meia-noite. Frank olhava-me por cima do seu livro. Já estava recostada e lia com o volume sobre os joelhos. No suave toque da luz da vela, parecia pairar uma cálida bolha, serenamente isolada da fria escuridão que preenchia o resto do quarto. Corriam os primeiros dias de janeiro e, devido ao grande esforço da caldeira à noite, o único lugar realmente quente era a cama, debaixo de pesados cobertores. Levantei-me da cadeira, sorrindo-lhe, e deixei cair o roupão de lã. Não te deixo dormir, desculpa. Estava a rever a operação desta manhã. Sim, já sei, afirmou secamente. Consigo perceber só de olhar para ti. Os olhos ficam vidrados e a boca entreaberta. Desculpa, repeti, imitando o seu tom. Não tenho culpa da cara que faço quando penso. E de que te serve pensar? Perguntou. Já fizeste o que podias. Preocupar-te agora não muda nada. Está bem. Encolheu os ombros, irritado, e fechou o livro. Não é a primeira vez que te digo. Pois não, confirmei brevemente. Meti-me na cama, tremendo um pouco, e envolvi bem as pernas na camisa. Frank aproximou-se automaticamente. Aconchegámo-nos juntos, acumulando o calor contra o frio. Ah, espera, tenho de mudar o telefone. Saí da cama outra vez para passar o telefone do lado de Frank na cama para o meu. Ele gostava de se sentar na cama ao fim da tarde a conversar com alunos e colegas enquanto eu lia ou tirava notas para alguma cirurgia, mas detestava ser acordado durante a noite pelas chamadas que me faziam do hospital. Detestava tanto que eu tive de pedir ao pessoal do hospital para me ligar apenas em caso de absoluta urgência. Ou quando eu dava instruções para me manterem informada do estado de saúde de um determinado doente. Hoje eu deixara instruções dessas. Era uma recessão intestinal. Se as coisas corressem mal, talvez tivesse de voltar à pressa. Frank roncava quando eu apaguei a luz e voltei para a cama. Mas passado um momento virou-se para mim, pousando um braço do meu lado. Meti-me na cama e aninhei-me de encontro a ele, relaxando aos poucos, à medida que os meus dedos dos pés iam aquecendo. Revi mentalmente todos os pormenores da operação, sentindo outra vez os pés frios pela sugestão do ar refrigerado da sala de operações e da sensação de calor inicial da barriga do doente, enquanto eu metia lá a mão. Estava aqui a pensar. A voz de Frank surgiu da escuridão com excessiva indiferença. Eu continuava absorta no repassar da operação, mas esforcei-me por voltar ao presente. Em quê? Na minha licença sabática. A dispensa da universidade iniciar-se-ia dentro de um mês. Ele planeara fazer uma série de curtas viagens pelo Nordeste dos Estados Unidos para reunir material. Depois passaria 6 meses em Inglaterra e voltaria a Boston para se dedicar à escrita durante os 3 últimos meses da licença. Gostava de ir para a Inglaterra, disse cauteloso. Bom, por que não? O clima é horrível. Mas se vais passar a maior parte do tempo em bibliotecas, quero levar a Briana comigo. Fiquei paralisada, sentindo todo o frio do quarto acumular-se subitamente num buraco no meu estômago. Mas ela não pode viajar. Falta-lhe um semestre para a graduação. Não podes esperar pelo verão para irmos todos juntos? Requeri umas férias para essa data e... Vou-me embora agora, para sempre, sem ti. Endireitei-me e acendi a luz. Frank continuou deitado a piscar os olhos para mim, com o cabelo desgrenhado. Ganharam um tom grisalho nas têmporas, conferindo-lhe um ar distinto, que parecia ter tido um efeito alarmante nas suas alunas mais suscetíveis. Senti-me surpreendentemente serena. Por que agora, tão de repente? A nova já está a pressionar-te? A expressão de alarme que lhe lampejou nos olhos foi tão pronunciada que resultou cómica. Desatei a rir com uma evidente falta de humor. Achavas que eu não sabia de nada? Por amor de Deus, Frank, quanta ignorância! Ele sentou-se na cama com os maxilares tensos. Achava que tinha sido muito discreto. Talvez, reconheci com ironia. Contei 6 nos 10 últimos anos. Se foram 10 ou 12, então foste realmente um modelo de descrição. Era raro que o seu rosto expressasse grande emoção, mas uma certa palidez indicou-me que estava furioso. Esta deve ser um tanto especial, comentei com fingida desenvoltura, recostando-me na cabeceira da cama com os braços cruzados. Ainda assim, a que se deve tanta pressa para ir para a Inglaterra? E por que queres levar a Bri? Poderá fazer o último semestre em regime de internato. Para ela, será uma experiência nova. Não creio que lhe interesse, observei. Não vai querer separar-se dos seus amigos, e logo agora, antes da graduação, e muito menos em regime de internato em Inglaterra. Estremeci só de pensar nessa possibilidade. Pouco me faltou para, quando andava a estudar, eu ficar emparedada numa escola dessas. O cheiro da cafetaria do hospital por vezes evocava a memória de como me sentia aterrorizada quando o tio Lamb uma vez me levou lá em visita. Um pouco de disciplina não faz mal a ninguém, disse Frank. Tinha recuperado o humor habitual, mas as linhas do rosto permaneciam tensas. A ti ter-te-ia feito muito bem. Agitou uma mão, como que para descartar o assunto. Esquece. De qualquer modo, decidi voltar definitivamente para a Inglaterra. Ofereceram-me um bom cargo em Cambridge. Vou aceitá-lo. Tu não vais querer abandonar o hospital, claro. Mas não penso ir sem a minha filha. A tua filha? Momentaneamente, senti-me incapaz de falar. Ele tinha um novo cargo à espera dele e uma nova amante para o acompanhar. Devia ter planeado tudo, uma vida nova, mas não com Briana. A minha filha, repetiu calmamente. Podes ir visitá-la quando quiseres, claro. Grande cretino, pronunciei. Sê sensata, Claire. Olhou-me com o nariz levantado, uma expressão de condescendência que costumava dedicar aos alunos que tinham de ir a exame para não chumbarem. Quase nunca estás em casa. Se eu me for embora, não haverá ninguém que cuide da Bri como deve ser. Falas como se ela tivesse 8 anos e vai fazer 18. Por amor de Deus, ela já é quase uma mulher. Por isso mesmo, precisa de alguém que cuide dela e a vigie, disparou. Se visses o que eu vejo na universidade, como bebem, como se drogam. Eu vejo, ripostei entre dentes, bem de perto, na sala de urgências. Mas a Bri não corre o perigo de... Mas é claro que sim. As miúdas dessa idade não têm cabeça. Vão com o primeiro tipo que... Não sejas idiota. A Bri é muito sensata. Além disso, os jovens querem experimentar. É assim que se aprende. podes tê-la protegida numa redoma para toda a vida. Antes numa redoma do que numa relação com um negro, atacou. Surgiu-lhe uma leve coloração rubra nas maçãs do rosto. Não vai ser assim, maldita sejas, enquanto eu tiver uma palavra a dizer. Saltei da cama, fustigando com o olhar. Tu não tens o raio de coisa nenhuma a dizer sobre a Brie, ou o que quer que seja. Tremia de ira. Tive de me controlar para não o socar, mantendo os punhos cerrados ao longo do corpo. Ignóbil! Tens o tremendo descaramento de me vir dizer que vais viver com a última de toda uma série de amantes. E depois atreves-te a insinuar que eu durmo com o Joe Abernathy. É isso que queres dizer? Teve a decência de baixar os olhos. É o que todos pensam, murmurou. Estás sempre com esse homem. Pelo que a Brie diz, é o mesmo. Arrastá-la para situações perigosas e com esse tipo de gente. Suponho que te refiras às pessoas de cor? Mas é claro que sim, replicou, fitando-me com um olhar faiscante. Já é bastante mau ter de encontrar os Abernathy nos eventos sociais, como aquele obeso que me apresentaram em casa dele, cheio de tatuagens tribais e lama no cabelo, e aquela repulsiva lagartixa de salão de voz tão untuosa, e o rapaz dos Abernathy, que ronda a abrir noite e dia, levando-o a manifestações, a orgias em lugares esconsos. Não creio que haja lugares esconsos, comentei, reprimindo um indecoroso impulso de rir. Diante da descrição cruel, mas correta, que Frank fazia dos amigos mais excêntricos de Leonard Abernathy. Sabias que o Lenny dava pelo nome de Muhammad Ismael Shabazz? Sim, disseram-me, confirmou secamente. E não vou correr o risco de que a minha filha se converta na senhora Shabazz. Não creio que a Brie tenha esse tipo de interesse pelo Lenny, assegurei, lutando por conter a minha irritação. Também não o vou permitir. Ela vem comigo para a Inglaterra. Não a vais levar. A não ser que ela queira ir, disse eu com grande segurança. Provavelmente porque se sentia em desvantagem, Frank saiu da cama e procurou os chinelos. Não preciso da tua permissão para levar a minha filha para a Inglaterra, observou. E a Brie ainda é menor de idade. Irá para onde eu disser. Agradecia-te que preparasses a sua história clínica. Na nova escola vão precisar. A tua filha? Repeti. Percebia vagamente o frio do quarto, mas estava tão irritada que me sentia acalorar. A Brie é minha filha e não a vais levar para parte nenhuma. Não me podes impedir, disse ele, com uma serenidade exasperante, pegando no roupão. Por que não? Queres divorciar-te? Perfeito. Alega as causas que quiseres, exceto a de adultério, que não poderás provar, porque não existe. Mas se tentares levar a Brie, serei eu quem vai dizer uma ou duas coisas sobre adultério. Queres saber quantas das tuas ex-amantes me vieram pedir para eu desistir de ti? A surpresa deixou o boquiaberto. Eu respondi a todas que desistiria de ti no momento em que me o pedisses. Continuei. Realmente estranhava que nunca o tivesses feito. Mas imaginei que fosse por causa da Brianna. O seu rosto empalidecera de vez e mais parecia uma caveira. Bom, replicou numa triste tentativa de recuperar o aprumo habitual. Não sei porque pensei que isso te fosse magoar. Afinal de contas, nunca fizeste nada para me impedir. Fiquei estarrecida a olhar para ele. Impedir? O que pretendias que eu fizesse? Que abrisse a tua correspondência ao vapor e te colocasse as cartas debaixo do nariz? Que armasse um escândalo na festa de Natal dos professores? Queixar-me ao reitor? Ele apertou os lábios apenas por um breve momento. Podias ter-te comportado como se te importasses, sugeriu baixinho. Importava-me? A minha voz soou sufocada. Sacudiu a cabeça sem deixar de me fitar, os olhos escuros à luz do lustre. Mas não o suficiente. Fez uma pausa. O rosto pálido destacava-se em contraste com o roupão. Depois deu a volta à cama para junto de mim. Às vezes perguntava-me se tinha direito de criticar, disse, quase pensativo. Abri e parece com ele, não é? Sim. Exalou o ar com força, ficando quase sem fôlego. Eu via-o no teu rosto quando o olhavas. Dava-me conta de que estavas a pensar nele. Maldita sejas, Claire Beauchamp, murmurou. Maldito seja o teu rosto, que não sabe dissimular nada do que pensas ou sentes. Guardamos silêncio. Aquela espécie de silêncio em que ouvimos o mais pequeno barulho, como o ranger de soalho, uma derradeira tentativa de fingir que não ouvimos o que acabou de ser dito. Eu amei-te, disse eu, por fim, suavemente, noutros tempos. Noutros tempos. Tenho-te de agradecer? Voltou a mim, lentamente, a sensibilidade dos meus lábios dormentes. Eu disse-te, recordei. Mas como não me quiseste deixar, eu tentei, Frank. O que ele percebeu na minha voz, fosse o que fosse, deteve-o por um momento. Tentei, repeti com muita suavidade. Frank afastou-se em direção ao meu tocador, pegando aí em objetos ao acaso. No início não te podia deixar, grávida, sozinha. Seria um grande canalha se o fizesse. E depois, abri, olhou desinteressadamente para o lápis que tinha na mão. Depois pousou-o no vidro da mesa. Não podia renunciar a ela. Voltou a fitar-me. Os seus olhos pareciam fendas escavadas num rosto ensombrado. Sabias que não posso ter filhos? Há já alguns anos fiz uns testes. Sou estéril, sabias? Abanei a cabeça sem me atrever a falar. A Bri é minha filha, afirmou. É a única filha que alguma vez terei. Não podia renunciar a ela. Soltou um riso breve. Não podia renunciar a ela, mas tu não podias olhá-la sem pensar nele, não é verdade? Sem essa lembrança constante. O terás esquecido com o tempo? Não. O meu sussurro pareceu percorrê-lo como uma descarga elétrica. Por um momento pareceu petrificado. Depois, voltando-se bruscamente para o roupeiro, começou a vestir a roupa por cima do pijama. Um instante depois, ouvi-o fechar a porta da rua. Teve suficiente presença de espírito para não a fazer bater. E depois, o ruído de um motor frio que arrancava de má vontade. A luz dos faróis do carro refletiram-se no teto do quarto. E depois foi-se, deixando-me tremer junto à cama desfeita. Frank não voltou. Tentei dormir, mas estava rígida na cama fria, revivendo mentalmente a discussão, alerta ao rangido das rodas na estrada. Por fim, vesti-me para sair também, deixando uma nota a abrir. Ainda que o hospital não me tivesse chamado, decidi ver como passava o meu doente. Era melhor do que dar voltas e voltas toda a noite. Francamente, não me teria incomodado que Frank, no seu regresso, não me encontrasse em casa. As ruas estavam muito escorregadias. O gelo cintilava à luz dos candeeiros. O único consolo era estar completamente sozinha na rua, às 4 da manhã. Dentro do hospital envolveu-me um cheiro cálido e viciado, como uma certa familiaridade que se estendia até lá fora à noite negra. Ele está bem, disse baixinho a enfermeira. Todos os sinais vitais se mantêm estáveis e não há hemorragia. Deixei escapar o ar que reprimia sem me dar conta. Alegro-me, disse. Alegro-me muito. A enfermeira lançou-me um sorriso caloroso. De repente, O ambiente do hospital parecia o meu único refúgio. Não fazia sentido voltar para casa. Visitei rapidamente os meus outros doentes e desci até à cafetaria. Ainda cheirava como aquele colégio interno. Sentei-me a beber um café e a pensar no que iria dizer a Brie. Foi talvez meia hora depois. Uma das enfermeiras das urgências atravessou as portas oscilantes e deteve-se bruscamente ao ver-me. Depois aproximou-se muito lentamente. Soube de imediato. Tinha visto tantas vezes médicos e enfermeiras dar a notícia de uma morte que não podia confundir os sinais. Com muita calma, procurando não sentir absolutamente nada, larguei a chávena quase cheia. Disseram que estava aqui. A identificação na sua carteira, a polícia, neve e gelo, um despiste. Já estava morto quando chegou. A enfermeira continuava a falar, balbuciante, enquanto eu percorria a grandes passos os corredores iluminados sem olhar para ela. Via os rostos das enfermeiras que giravam em câmara lenta na minha direção, sem saber de nada, mas adivinhando que ia acontecer algo definitivo. Tinham-no posto numa maca da sala de urgências, num espaço frio e anónimo. Vi uma ambulância, talvez a mesma que o tinha trazido. As portas duplas do corredor estavam abertas a um amanhecer glacial. A luz vermelha da ambulância pulsava como uma artéria, banhando de sangue o corredor. Toquei-lhe. A sua carne era inerte ao tato, em contraste com o aspecto de vida, como ocorre com os que acabam de morrer. Não tinha ferimentos aparentes. Qualquer dano que lhe tivesse sido feito estava escondido por baixo do cobertor. Na sua garganta macia, nenhuma veia pulsava. Deixei-me ficar ali, com a mão pousada no seu peito inerte, a olhar para ele como não olhava há muito tempo. Um perfil forte, lábios delicados, nariz e maxilares bem delineados. Era um homem bonito, apesar das marcas profundas nos cantos da boca, linha de desapontamento e ira contida, linhas que até a pacificação da morte não conseguia disfarçar. Deixei-me ficar bem quieta, a ouvir. Conseguia ouvir a sirene de outra ambulância que se aproximava, vozes no corredor, o chiar dos pneus, a estática do rádio da polícia e o zumbido de uma lâmpada algures. Dei-me conta de estar à espera de ouvir Frank. De ouvir o quê? Que o seu espírito pairasse para vir acabar o que tinha começado? Fechei os olhos para apagar a perturbadora imagem daquele perfil imóvel que passava do vermelho ao alvo, do alvo ao vermelho, à luz que entrava pelas portas abertas. Frank, disse eu, suavemente, ao ar inquieto, se ainda estás por perto e me podes ouvir, é verdade que te amei. Noutros tempos eu amei-te. Um momento depois, entrou Joe, ansioso, abrindo passagem pelo corredor, obstinado. Vinha diretamente da sala de operações. Tinha uma gota de sangue nos óculos e uma mancha no torso. Claire, disse. Meu Deus, Claire. Então comecei a tremer. Naqueles 10 anos, ele sempre me tinha chamado de Jane ou Lady. Aquilo tinha de ser verdade, para que ele usasse o meu verdadeiro nome. Vi a minha mão assombrosamente branca no punho escuro de Joe, depois vermelha à luz palpitante. Por fim, girei para ele, que era sólido como um tronco de árvore. Apoiei a cabeça no seu ombro e, pela primeira vez, chorei por Frank. Apoiei o rosto na janela do quarto, na casa da rua Fury. Era uma tarde de setembro quente e úmida, cheia dos sons de grilos e de aspersores de rega. O que via, no entanto, era um inconfundível preto e branco daquela noite de inverno 2 anos antes. Um gelo negro e o branco de hospital. Passando depois ao cinzento de um raciocínio embotado na madrugada que se seguiu, com os olhos turvos, recordava a desconhecida multidão no corredor e os reflexos vermelhos da ambulância que varriam o silencioso cubículo enquanto eu chorava por Frank. Voltei a chorar por ele uma última vez, ainda recordando que nos tínhamos separado há mais de 20 anos no cume de uma verde colina escocesa. Terminadas as lágrimas, apoiei uma mão no suave edredão azul, subido sobre a almofada da esquerda, o lado de Frank. Adeus, meu querido, sussurrei. E fui dormir no andar de baixo, longe dos fantasmas. Pela manhã acordou-me a campainha da porta no meu improvisado leito de sofá. Telegrama, minha senhora, disse o mensageiro, tentando não olhar para a minha camisa. Aqueles pequenos envelopes amarelos deviam ter causado mais ataques cardíacos do que qualquer outra coisa, à parte o bacon ao pequeno almoço. O meu próprio coração retraiu-se como um punho. Depois continuou a bater, de um modo pesado e incómodo. Tremeram-me os dedos ao abri-lo. Era uma breve mensagem. Claro, pensei absurdamente. Os escoceses são parcos com as palavras. Encontrámo-lo. Volte quando puder. Roger. Dobrei cuidadosamente o telegrama e voltei a guardá-lo no envelope. Passei um longo momento sentada a contemplá-lo. Por fim, levantei-me para me vestir.